Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 tem muitas vítimas. Uma delas é a informação. É preciso estar muito atento para evitar informações falsas ou notícias deturpadas. Eu sou Vladimir Gramacho, professor da Universidade de Brasília, e vou tratar aqui da contribuição de estudos científicos, principalmente na comunicação, para combater o coronavírus. Eu queria falar um pouco sobre dois estudos importantes nesse assunto. O primeiro deles é o resultado de uma pesquisa, enfim, que foi publicada em 2014 e resumiu a conclusão de outros estudos sobre o combate à gripe suína, que foi uma pandemia muito menor do que essa que a gente está vivendo e aconteceu em 2009. A conclusão desse estudo é que, tão urgente quanto tratar os doentes numa pandemia, é prevenir novos casos de Covid. E para prevenir novos casos, é fundamental identificar e cuidar dos desinformados. Isso porque uma pessoa desinformada pode estragar todo o esforço e cuidado de várias outras pessoas que tentaram evitar a doença. O outro estudo sobre o qual eu queria falar trata das fake news. É um artigo muito interessante, publicado em 2016, num periódico de comunicação e saúde, um periódico estrangeiro, analisou o comportamento digital de 660 usuários do Twitter lá na Coreia do Sul. Os dois pesquisadores que lideraram o estudo queriam descobrir se a utilização de um selo simples sobre um conteúdo aumentaria ou reduziria as chances de que aquela informação fosse compartilhada. Eles usaram dois selos. Um indicava que um tweet era uma notícia ou provinha de uma notícia, e outro indicava que aquilo era apenas rumor, que não se tinha, portanto, muita certeza daquela informação. As pessoas, naturalmente, manifestavam maior intenção de compartilhar o que tinha o selo de que era notícia do que aquele que tinha o selo de que era apenas rumor. Essa é uma conclusão que parece óbvia, mas o fato é que as plataformas e as redes sociais como Twitter, Facebook, elas não usam esses rótulos. O Facebook já usou esse recurso em 2017, mas isso durou pouco tempo porque o próprio Facebook achou que aquilo não funcionava muito bem, mas também não explicou por que não funcionava muito bem. Bom, o fato é que, com tanta desinformação circulando nas redes sociais e com empresas que não conseguem separar muito bem o que é notícia e o que é rumor, o melhor mesmo é conferir informações suspeitas ou polêmicas uma e outra vez, sobretudo quando o que está em jogo é a sua saúde, ou a saúde dos seus familiares ou a saúde dos seus amigos. Coronavírus em xeque. Uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.